tatara, neto de zumbi, pregador, pecador, vencador, te senti, já sofri, já vivi o bastante pra ter noção. Fiz do meu rap um open bar de informação. E eu que fui sempre lá, vim de chinelo, sem flúor, fio dental, dente amarelo, sem Wiz, sem califa, sem black yellow, só de cross contra os boys, pois no céu, hello. Cortei na mão, mas aprendi a relevar. Nem todo mundo é ruim, nem toda alma é má. Mas pera lá, não seja ridículo, pode se envolver, só vai até o segundo capítulo. Macaco, muitos me chamaram assim. Ataco, não vai mais mexer com os neguinhos. Malaco, o rap já faz parte de mim. Ah, fraco, Projota Win, finish in. Foco, na missão, força e fé. Foco, na missão, força e fé. Foco, na missão, força e fé. Foco, na missão, força e fé. Vermes querem meu mal, oh no. Prefiro ter dignidade a ter show. Se tá fazendo rima, mas ninguém grita oh, pede pro Exhibit um Pimp My Flow. Malandro pombo voa, mas caga facilmente. Malandro hiena ri e acaba sem dente. Malandro gato tem 7 vidas, dura muitos meses, mas fica pampa que a gente derruba 8 vezes. Pois bem, atravessa não, mão de moça. É maloqueiro, tão maloqueiro quanto bolsa. Quer grana, fama, mulheres aos seus pés, mas acorda meio dia e assiste um Ben 10. Lá fora os loucos têm mais din-din, menos ideia e mais blim-blim. Pra mim, zica mesmo é rap nacional. Curto Jay-Z, mas eu prefiro Ed Rock e Marechal. Foco, na missão, força e fé.